las nalgas de mandarim. Nós temos vindo a falar muito de filmes recentes e eu hoje queria quebrar aqui um bocado esta tradição e queria falar de, muito rapidamente, de dois filmes que fazem parte de uma vaga de cinema que é a Ozploitation, que é uma vaga de cinema ali entre os anos 70 e 80 na Austrália, em que um grupo de cineastas que abriu novo terreno na cinematografia mundial. Um exemplo mais conhecido desta vaga é o Mad Max. E eu queria falar aqui de dois filmes. Um deles chama-se Razorback, um filme de 1984, que é a história de um avôzinho que está em casa com o seu neto e de repente aparece um super javali assassino e mata-lhe o puto. E então aquilo é a demanda do gajo para matar esse javali. Pá, e o gajo entra numas paisagens tipo meio sonho, meio realidade lá dos outbacks da Austrália à procura do javali, pá, e depois arranja um grupo de caçadores e tal, tem assim uma história muito engraçada, e aquilo é tratado mais ou menos como se fosse o Tubarão, o filme Jaws do Steven Spielberg, mas que o gajo, a missão dele é procurar aquele porco e matá-lo. Pá, e estamos a falar de um porco do tamanho de um automóvel de médio porte, uma besta gigantesca. Sim. Pá, e é um filme, pá, é até muita piada, é um filme muito, muito, muito cru, naquele estilo australiano, que ainda hoje são assim os filmes australianos, muito, como dizem os americanos, in your face. Pá, e tem aquele ambiente todo, que tem muita cena noturna, muita luz, muito... O filme é bem feito. Estamos a falar de um filme de 84, feito com 15 euros, pá. Mas o filme tem muita piada e o filme é bom. Este filme é realizado por um senhor chamado Russell Mulcahy. E quem é o Russell Mulcahy? Este senhor é nem mais nem menos que o realizador do Highlander, ou Resident Evil Extinction, ou Scorpion King 2, vá. Tem aqui um filme também, o Silent Trigger, do Dolph Lundgren. Pá, e o que é que eu quero dizer com isto? Esta Ozploitation é uma vaga que trouxe muito realizador e muita malta da Austrália para Hollywood. Pá, e este é o primeiro filme deste realizador. Pois ele foi para Hollywood e teve uma carreira, não se pode dizer que tenha sido de muito sucesso, mas pá, dá para pagar as contas e a cocaína. E eu aconselho vivamente este filme. Um outro filme também desta vaga, também muito bom, mas muito mais antigo, chama-se The Cars That Hate Paris, Os Carros Que Devoraram Paris. É um filme de 74. É uma cidade chamada Paris, lá no meio da Austrália, onde todos os carros passam ali e têm acidentes. Passavam um carro uma vez por mês, têm um acidente, depois vão lá para dentro vão falar com o mecânico, e o mecânico diz que há um problema qualquer, os gajos ficam entalados e o carro desaparece. Então o negócio dessa cidade é mesmo ficar com os carros, com as peças dos carros. Opa, depois aquela merda, há um gajo que vai para lá, fica sem o carro e decide ficar ali, naquela cidade, ver o que é que se passa. E aquela merda tem essa vertente dos gajos que fazem esse negócio com as peças, e depois tem também um gangue, aqui é que está a cena toda, de carros, um gangue de gajos que andam em carros todos quitados, pá, que são os carros que vieram mais tarde dar origem aos Mad Max. Aqueles carros todos com os pingos e não sei o que foi aí que este conceito veio. Pá, o filme tem muita piada, o filme é meio bizarro, o filme tem umas partes um bocado surreais. O fim do filme é um baile de máscaras com os velhos e aparecem os jovens nestes carros. E este filme é o primeiro filme do Peter Weir. O gajo do filme favorito do Miguel. Exatamente. Do show. É o gajo do Truman Show e do Poetas Mortos. Pá, tem um monte de filmes famosos. Tem da Testemunha, tem um filme que eu gosto muito também, que é o Mosquito Coast. E este é mais um exemplo de um filme com um orçamento quase zero, não é? Porque isto é um filme, pá, feito com muito pouco, que transportou um gajo para Hollywood. Hollywood. E este é o que eu gostava de dizer com isto, que esta onda, tirando estes filmes, e os Mad Max, é muito mais filmes, são filmes bons, Existe inclusivamente um documentário chamado Not Quite Hollywood, The Wild Untold Story of Exploitation, que fala deste tipo de cinema. Isso aqui no São Joaquim. São Joaquim arranjou-me isso, mas não vi ainda. Pá, isto é um tipo de documentário que vocês veem e querem logo ver os filmes todos que lá estão, pá, porque isto é um cinema muito bom, é um cinema muito, pá, muito violento, muito pá, as histórias são muito direitas ao assunto. E eu recomendava a toda a gente que não foi conhece... Foi aí que descobriste estes filmes que estás a falar? Nesse documentário, não? Não, não. Eu conheci estes filmes pelos ciclos do Francisco Rocha, que ele fez um ciclo aos 50 anos atrás. Isto já foi, pá, há 3 ou 4 anos que ele fez este ciclo. Entretanto, saiu o Mad Max, este último, e eles voltaram a ser editados com boa qualidade. E é uma boa altura para os ver, porque antigamente havia só VHS rips, DVD rips, e agora há uma versão destes, tanto um como outro, com muito boa qualidade, que... E são filmes que merecem boa qualidade, porque a fotografia é muito boa, apesar de serem feitos com 25€ e um bocado de pastilhas. São filmes que merecem ser vistos. Claro. Fiquei muito curioso desse do Cars That Ate Paris. Oh, como é que era e que se chamava? Outro também. O Razorback. Razorback. Se calhar o Razorback é melhor como filme, o Cars That Ate Paris é melhor como ambiente, como temática. Conceito. Sim, senhor, uma boa lição de história, sou muito Pedro bem. Cinema Xunga. Gostei muito, muito. Gostei muito e estou curioso. Eu também vou já atacá-lo, até porque já o tenho aqui, já o trouxe da loja o outro dia. Portanto, vou atacá-lo já esta noite, Pedro.